ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar hoje, nós vamos entrar na agenda política, vamos entrar na agenda positiva que veio das ruas, dos movimentos de junho e que entrou para o Congresso, depois foi empurrado pelo recesso branco para o mês de agosto, mas várias iniciativas estão em discussão dentro da sociedade em diversos fóruns e uma das ideias, uma das coisas que surgiram, que foram praticamente ressuscitadas nessa discussão pelo Facebook, foi o movimento pela aprovação da proposta de emenda à Constituição, a PEC 280, de autoria do falecido deputado Clodovil Hernandes, de São Paulo, que propõe a redução da representação na Câmara dos Deputados dos atuais 513 para 250 deputados federais aí espalhados pelas bancadas de todos os estados do país, os 27 estados mais o Distrito Federal. E nós vamos tratar, a partir desse assunto, nós vamos tratar de toda a agenda política e para isso estamos aqui com o doutor em ciência política, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal, Ivo Koser, o Felipe Borba, que é cientista político e pesquisador pós-doutorado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é professor também do Departamento de Ciência Política da Unirio, o Zé Ribas Vieira, professor da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ e o Marcos Iannone, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, por uma questão de deferência, porque já vou dizer, um veterano no programa, eu vou abrir com o Ivo Koser, que participou do último programa que nós fizemos aqui sobre esse tema de questão política, essa questão mais ampla. Bom dia, Ivo. Bom dia, tudo bem, Ivo? Tudo bem. Eu até olhei, tive assim, o cuidado de olhar a proposta da PEC e eu acho que é uma proposta sem nenhum ganho para a sociedade, né? Se nós pensarmos sobre o ponto de vista do corte de gastos, né? O gasto com o legislativo não é um gasto alto, né, dentro do, claro, do montante que o Estado brasileiro gasta com seus órgãos. O principal mal que essa proposta causa é, primeiro, criar uma falsa impressão de que reduzindo o número de deputados teria uma maior eficiência, o que não é verdade, né? Não é esse o problema, ou não é esse um dos problemas do Legislativo Nacional. E, por outro lado, as correções que poderiam vir a ocorrer, elas não seriam produzidas. Qual é a principal correção, né? A principal correção se diz respeito à bancada de São Paulo, né? Que é uma bancada que está subrepresentada. Mas é uma bancada que, por outro lado, se houvesse uma proposta de conferir o peso que ela de fato deveria ter, ela poderia vir a criar um desequilíbrio na federação, né? Então eu acho essa proposta uma proposta inteiramente, usando um termo talvez um pouco pesado, demagógica, porque ela sinaliza uma espécie de corte de gastos que não tem nenhum resultado prático, né? E eu acho que, por outro lado, acho que a pergunta que a sociedade brasileira deve se fazer é se ela precisa de um Congresso Nacional. Se ela precisa, não é reduzindo o seu tamanho que vai dar uma maior eficiência ao funcionamento do Congresso. Os impasses que estão lá dentro, eles são muito mais decorrentes de problemas políticos, que caso fosse reduzido o tamanho do seu número de deputados, eles continuariam existindo. Não seria uma solução para os impasses, por exemplo, que a gente está hoje aqui tratando, da reforma política. A reforma política não iria andar mais por conta de uma redução do número de deputados. Bem, esse foi o Ivo Koser, professor do Departamento de Ciência Política da UFRJ, exposição inaugural. Vou passar para o Felipe Borba, que é professor do Departamento de Ciência Política da Unirio. Bom dia, Felipe. Bom dia, Luiz Augusto. Na verdade, essa lei tem dois problemas. O primeiro é imaginar que os deputados vão votar uma lei que vai dificultar a eleição deles depois. Né? Se já é concorrida uma eleição com 8 deputados, Imagina com 4 em alguns estados como Roraima, Rondônia, o Rio de Janeiro, São Paulo, cair de 70 para 35 deputados. Nenhum deputado vai votar uma lei que dificulta a sua reeleição. Esse já é o primeiro ponto. O segundo, que o Brasil é um país que tem quase 200 milhões de habitantes. É uma diversidade cultural, econômica, social, política, religiosa, muito grande. E essa diversidade tende a aumentar com o tempo. Né? Ou seja, ao invés de nós reduzirmos o tamanho do Congresso, nós deveríamos aumentar para que todas essas correntes de opinião estejam incluídas no Congresso brasileiro. Para você ter uma ideia, atualmente, apenas 9% dos nossos deputados federais são de sexo feminino. Alguns estados sequer têm deputadas femininas. É, por exemplo, agora, se não me engano, acho que é Paraíba, mas posso conferir isso para você depois, o Mato Grosso também. Não tem representantes femininos. Né? Ou seja, diminuindo o número de congressistas para 250, as chances das mulheres serem eleitas será ainda muito mais difícil. Né? E outras minorias também, como negros e por aí vai. Ou seja, pela diversidade cultural que o Brasil apresenta hoje em dia, diminuir o número de congressistas, isso vai causar um problema de representação política muito forte. Bom, gostaria então, só para lembrar aqui, Felipe, o interessante é que os partidos têm uma obrigatoriedade de preenchimento de candidatos, não é uma cota de 30% destinada a mulheres, né? Por isso a gente tem muito também mulher, filha, nora de prefeito, candidata, porque os partidos têm dificuldades para preencher isso aí. Mas isso é um assunto para daqui a pouco. Eu queria puxar agora aqui o Marcos Iannone, que está ao seu lado, para também fazer a sua exposição inicial. Então, bom dia a todos, Luiz, ouvintes. Eu acho que, em primeiro lugar, seria interessante questionar essa própria pauta, né? Porque essa PEC, né? O quanto essas pessoas que no Facebook estão levantando, destacando essa PEC, o quanto é isso representativo, né? Porque tem vários outros temas, várias outras demandas no próprio Facebook e em outros canais. Não vejo que essa PEC em especial esteja na agenda pública das instituições, do Congresso Nacional, da Câmara ou do Senado. Existe essa PEC, como existem muitas outras matérias legislativas em tramitação, mas essa PEC não vejo como uma PEC representativa. Segundo, o conteúdo dela. Além do que o colega Ivo colocou a respeito da irrelevância em termos de corte de despesas que a aprovação dessa PEC produziria, eu acho que tem um outro ponto muito importante também que está por detrás dessa PEC, que é a questão da visão que se tem da política. É uma PEC que avalio que tem um caráter demagógico de dizer para a opinião pública: vamos diminuir o número de representantes, e porque a representação é ruim, a política é ruim, os partidos são ruins. De fato, tem problemas nos partidos, tem problema nos representantes, a população é insatisfeita com a corrupção, a população é insatisfeita com a má política. Mas não podemos cometer o erro, eu acredito, de jogarmos o bebê com a água do banho. O bebê é necessário, e o bebê precisa ser desenvolvido e se tornar um bom adulto. Qual é o bebê? O bebê é a política. A política é necessária. Sem política não há ordem pública, não há sociedade. Sem política não há realização do bem coletivo. A política existe ao longo de toda a história da humanidade. Temos que melhorar o bebê, o conteúdo do bebê, o conteúdo da política. E temos que jogar fora a água do banho, a má política, a corrupção. E isso eu acho que deve ser feito não com a redução do número de parlamentares, e sim com um maior controle público sobre a política, com reformas que melhorem a relação do sistema político com a sociedade brasileira e os resultados das decisões públicas, no sentido de atender às demandas da população. Você ouviu o professor Marcos Iannone, do Departamento de Ciência e Política da Universidade Federal Fluminense, e agora o último participante aqui na mesa conosco, o professor José Ribas Vieira, da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom dia. a discussão da PEC 280, ela é bastante simbólica, né? Ela é bastante simbólica no sentido de perceber que a Constituinte de 1987 e 1988 foi uma Constituinte que não enfrentou a questão da mudança do sistema eleitoral e do sistema partidário. Pelo contrário, a Constituinte de 87 e 88, ela, muitas vezes, ela consagrou vícios que vinham desde o regime militar. O regime militar criou casuisticamente um processo de sub- e sobre-representação. Então, o Estado de São Paulo, que tem quase 40 milhões de habitantes, ele está limitado a um teto de representação de 70 deputados. Então, quando se fala da PEC 280, eu só queria reforçar isso, é que nós não avançamos num processo de mudança do sistema eleitoral, do sistema partidário. E nós estamos pagando um preço altíssimo por não ter enfrentado a mudança do sistema eleitoral, do sistema partidário. E esse preço se deve muito ao PMDB, porque não interessava ao PMDB na Constituinte de 87, 88 fazer a reforma partidária e a reforma eleitoral, porque nós teríamos a eleição solteira de 1989, em que o PMDB acreditava que ganharia as eleições. É verdade. Isso, eu vou só recapitular aqui, nós começamos essa discussão a partir da PEC 280, que é uma PEC, inclusive, antiga, até o Clodovil Hernandes já até morreu, mas ela, como o Felipe bem destacou, dificilmente os deputados vão votar alguma coisa que vá contra eles, os interesses deles, digamos assim. Nós temos a agenda mais ampla da reforma política que comprova isso aí, e além dessa reforma política, a reforma tributária, a reforma administrativa, várias reformas que são planejadas e empurradas e exadiadas. Rediscutir o Pacto Federativo, que aliás esse ano se propõe essa agenda, mas nada disso vem acontecendo. Eu gostaria que vocês abrissem um pouco o leque para nós tratarmos, sairmos um pouco da PEC 280, porque ela parece que ela está agora no foco, no palco, porque ela vem no bojo de uma série de outras reivindicações que são demandas reprimidas há muito tempo e que estão aflorando com essa movimentação de ruas. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Então, por exemplo, eu vejo que a grande discussão não é a discussão da reforma do sistema eleitoral e do sistema partidário. Nós podemos fazer mudanças bem pontuais sobre o sistema eleitoral, aperfeiçoar o sistema eleitoral. Nós temos uma agenda muito mais ampla. Por exemplo, a questão de promover eleições gerais, coincidência de mandato, discutir o fim da reeleição, a questão do financiamento de campanha. Então, são esses pontos talvez mais agudos na agenda política. A reforma política, essa palavra, ela existe no Brasil, essa discussão, desde o período pós-88, né? Nos anos 90, ao longo dos anos 90, já se discutia, debatia a reforma política. Eu lembro, por exemplo, que eu analisei em 1998, 99, o deputado do então senador Sérgio Machado, que foi o relator no Senado de uma proposta de reforma política. Um dos pontos principais em relação à reforma política é a extrema dificuldade de se conseguir consenso na matéria. Todos nós, cada um de nós brasileiros que gosta de política, teria milhões de sugestões sobre o sistema político ideal, né, a república ideal. Mas, em função da dificuldade de consenso, eu acho que a gente deve ver. Vamos fechar em cima de alguns pontos relevantes ou vamos cada um escolher o seu modelo político ideal? Eu acho que a segunda opção complica um pouco. Segundo ponto, os dois pontos principais de discussão da reforma política ao longo desses anos no Congresso Nacional, das várias comissões, iniciativas do Congresso de discussão da reforma política, tem dois grandes pontos que centram a discussão. O primeiro é o padrão de financiamento de campanha. O financiamento privado alcançou o limite. Há pesquisas de opinião pública mostram que a população tem muita clareza de que o empresário que financia o político vai querer cobrar a fatura uma vez aquele político sendo eleito, vai querer que o político atue no sentido de quem o financiou. Então, esse financiamento privado da política é um dos pontos mais discutidos no Congresso Nacional e é um ponto que a população percebe que precisa ser modificado. O outro grande ponto que concentra o debate da reforma política é a questão do sistema eleitoral. A grande discussão é que tipo de sistema proporcional vamos manter. O distrital é falado, o distritão é falado, mas estão em segundo plano. A grande discussão em termos da correlação de força dentro do Congresso é se vai manter o atual sistema proporcional de lista aberta, pelo qual nós elegemos vereadores, deputados federais e deputados estaduais, ou se vamos mudar o sistema proporcional para uma lista flexível ou para uma lista fechada. Esses são os dois grandes pontos. Particularmente, acho extremamente importante que, para superarmos o personalismo que há na lista aberta, que leva à competição dentro dos partidos e leva a uma relação do eleitor não com propostas e com legendas e com programas, e sim o eleitor se relaciona com pessoas, eu acho que seria um grande avanço nós mudarmos para a lista fechada ou para a lista flexível. Certo. Mas eu concordo com muitas das questões que você colocou, mas eu acho que o plano do financiamento público, ele é também uma questão que nós devemos assim, ter uma sinceridade e apresentar para o eleitor, né, para a discussão da sociedade, o que, que ele implica. Porque se o eleitor, por um lado, se manifesta, ele identifica um vínculo entre o empresário que financia e o deputado, a outra pergunta seria, você concorda em financiar os partidos? Todas as pesquisas indicam que a sociedade brasileira diz não. Ela não concorda em que se crie, com recursos públicos, um fundo partidário. Né? Então, é uma questão que requer antes uma posição política por parte do Congresso, se ele vai enfrentar esse dilema. Porque o eleitor diz, não vamos financiar. Por outro lado, criar o financiamento público implica também, por um lado, reforçar os vínculos dos partidos com o Estado. E os partidos, eles são órgãos de representação da sociedade civil. Né? Por outro lado, quer dizer, um partido que consegue ser capaz de obter recursos da sociedade significa que ele está representando aquela sociedade. Há distorções, está no controle das contas. De fato, a ideia do financiamento público poderia ter um controle maior sobre os gastos. Né? Mas se nós pensarmos, por exemplo, com a adoção da lista fechada, o controle é direto, não é mais cada conta individual. Né? A lista fechada, o partido ele vai receber um montante, não é mais a análise do Tribunal Eleitoral. O partido diz quem são os candidatos. Sim, do eleitor. Mas eu digo assim, os recursos não vão mais ser multiplicados entre milhares de candidatos, dificultando a verificação das contas. Certo. Então agora o controle é do partido. Exatamente. Isso então, fortalece os partidos. Pois é, mas por outro lado, talvez não seja tão necessário estabelecer apenas o financiamento público. Porque agora vai ser uma única conta, e não milhares de contas. Agora a campanha já é financiada publicamente. O horário gratuito é pago. O horário gratuito não existe, né? É uma ficção. É uma renúncia fiscal, não é isso? Uma renúncia fiscal. É. Na proposta do relator da reforma política, o deputado Henrique Fontana, existe uma solução para isso que o Ivo colocou, do direito, eventualmente, de pessoas físicas que quiserem contribuir para as campanhas políticas. Ele cria, o deputado Henrique Fontana, uma espécie de fundo da democracia. Cada um dos ouvintes, toda pessoa física que quiser contribuir para o fundo da democracia, vai fazer com que esse fundo do financiamento público que seria instituído, grande parte dele seja proveniente de contribuições de pessoas físicas e não do orçamento público. Até o teto de R$ 700. Mas mesmo se vier do orçamento público, concretamente, quando a taxa de juro aumenta 0,25% a taxa Selic ou 0,5%, vamos dizer, 0,5%, são 20 bilhões anuais do orçamento. A proposta de financiamento público, esse fundo seria de menos de 900 milhões de reais, ou seja, menos de 1 bilhão. E esse fundo, que é insignificante em termos do orçamento público, ele poderia implicar em muita economia, porque aqueles deputados, aqueles empresários que financiam, eles vão cobrar uma fatura dos parlamentares eleitos pelo financiamento privado, que vai totalizar uma perda muito maior para os cofres públicos. Isso que acontece hoje. Para economizar 1 bilhão, a gente acaba permitindo um ralo que rola muito 20, 30, 50, 100 bilhões. Felipe. Mais uma vez, eu volto a insistir no problema de busca do consenso. Vamos imaginar que os deputados vão votar contra o financiamento privado se eles foram eleitos com financiamento privado. Isso é um problema sério. Também saber se num sistema exclusivamente público, de financiamento público, o sistema privado, o financiamento privado não vai existir. Nós temos o caso na Alemanha, com o Helmut Kohl, que caiu por conta desse motivo, recebeu financiamento privado por baixo dos panos. A reforma política, ela demora a andar justamente porque não se existe esse consenso. Dizem que a lista fechada favoreceria partidos estruturados, com identidades próprias, firmes, como o PT, por exemplo. Então é difícil que a lista fechada venha a ser aprovada pelos deputados que não são do PT. Outro caso também é a lista do a questão de ordens práticas também. Se a gente for adotar o voto distrital no Brasil, quem vai desenhar os distritos? É o TSE, são as câmaras estaduais, os legislativos estaduais. É a densidade eleitoral, como é que é, né? É geográfico o critério? Você tem o problema do gerrymandering, que é uma história conhecida nos Estados Unidos, que você desenha os distritos para se favorecer e prejudicar os seus adversários. Quem vai desenhar esses distritos? Isso é uma pergunta que precisa ser feita. E precisa ser respondida também, porque podem desenhar uma linha imaginária em cima de um reduto de um adversário. O governo que vai fazer isso, como é que fica a oposição? Agora, um ponto interessante é que a reforma política no Brasil, ela tem sido feita pelo judiciário. Então, isso não pode ser esquecido, porque o Supremo Tribunal Federal é que está desenhando... Está determinando, Não, o problema é um pouco essa questão da pergunta. O que vamos perguntar ao eleitor? Se vai ser só um financiamento público ou vai ser um financiamento público? Isso já no caso do plebiscito, você já está partindo para a hipótese não, do plebiscito? Não, eu estou partindo que, não o plebiscito, mas que o fato do governo ter colocado, vamos dizer assim, nas ruas, o problema da reforma política, pode ser que não ocorra nem via plebiscito, nem via referendo, mas que ocorra o que acho que é quase um consenso entre todos, de que não se trata de propor uma reforma radical do sistema político, que são reformas pontuais que são muito mais, são passíveis de ter um controle maior, um controle sobre os efeitos, do que propriamente jogar na rua, uma reforma que não se sabe bem o que vai apontar. Então, por exemplo, quando eu mencionei o fato, vamos perguntar aos eleitores se eles querem financiamento público, é uma pergunta que, se não tiver um esclarecimento razoável, num tempo razoável, o que não há esse tempo para as próximas eleições, ela pode redundar, por exemplo, nessa questão. O eleitor não quer pagar mais, vamos dizer assim, ou acha que não. Ele que acha seria que vai contra, pagar, E, no entanto, pode haver uma... Isso implica, não implica em tantos gastos. Mas eu continuo achando que os partidos não devem ser órgãos estatais, Eles têm que ser órgãos da sociedade civil, E qualquer forma de contribuição pública deve vir a partir de critérios de representatividade. E que ninguém pode impedir, ou pelo menos deve-se pensar, que setores da sociedade contribuam para os partidos, A questão é o controle. Esse pacto federativo que estava em discussão e que deveria estar numa discussão mais aprofundada, que leva a essa hipertrofia do judiciário hoje, O executivo legislando, o judiciário se metendo nisso aí, isso tudo gera distorções que são absorvidas no dia a dia do país sem a devida... sem o entendimento do que seja, do que está realmente acontecendo. Então nós temos sempre o super-herói do mês, o super-herói da semana, o Joaquim Barbosa é o Batman, no dia seguinte vira o outro que não é esse tipo de coisa. A gente vive de momentos, de espasmos que não são um terreno para você construir coisa alguma, Vocês não acham, não? Eu queria retomar essa questão do financiamento, que é uma questão extremamente importante. Eu também acho que os partidos devem ser órgãos, os partidos são, constitucionalmente, eles são organizações da sociedade civil. Agora, a política, ao menos o ideal da política esperado por todos nós, é que a política sirva ao interesse público, né? Então, conciliando as duas coisas, a sociedade civil, ela pode contribuir com seu anseio de participação, inclusive com seu desejo de financiar eleições. A sociedade dá essa contribuição esses recursos seriam administrados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Estaria apenas administrando um recurso. Além do que, como falou o Ribas, como a gente sabe, como o Luiz falou também, o horário gratuito de rádio e televisão, quando a gente liga a televisão em qualquer canal e está passando um programa partidário num ano não eleitoral, ou quando está passando um programa eleitoral em anos de eleição, esse uso que o Tribunal Superior Eleitoral faz dos meios de comunicação, rádio e televisão, ele tem um custo. Esse custo já é um financiamento público da política, já é um financiamento político. Lá fora, nos Estados Unidos, Europa, eles usam a expressão financiamento político. O que é financiamento político? É recursos destinados aos partidos e recursos destinados às eleições. Em várias democracias, por exemplo, na Áustria, gasta-se muito dinheiro com financiamento político. Nos Estados Unidos, pesquisei recentemente, eles têm lá um movimento que está crescendo, um movimento de base chamado Clean Elections, que é eleições limpas. Vários partidos e parlamentares em vários estados estão aderindo estão escolhendo, alguns não escolhem, numa mesma eleição, uns escolhem, outros não escolhem. O que alguns escolhem? Ah, eu vou financiar minha campanha publicamente, todos os eleitores vão saber, eu vou registrar que eu, José da Silva, vou arrecadar apenas dinheiro público e não dinheiro privado. E esse dinheiro público provém da sociedade, que vai ser administrado pelas instituições eleitorais. E uma parte desse dinheiro do financiamento público pode vir também por decisão dos representantes da sociedade civil, por representantes do povo, através dos partidos, através de uma lei que vai destinar alguns recursos públicos para o financiamento partidário eleitoral, uma vez que a política é um bem público. Por fim, o fundo partidário já é também uma outra forma de financiamento público, assim como o subsídio à mídia pelo horário gratuito e horário partidário. Eu queria colocar um outro ponto. Foi ressaltado aqui no debate, e principalmente pelo Felipe Borba, no sentido que a grande dificuldade da reforma, da mudança do sistema eleitoral, é a falta de consenso. Eu queria dizer, não há só o problema da falta de consenso, há um certo impasse, que eu não sei como é que se resolve, no sentido que na medida que nós modificarmos o sistema eleitoral, vai ter um impacto no sistema partidário. Então, um determinado sistema eleitoral pode criar, agravar mais uma situação. Qual é a situação? Da situação da fragmentação partidária. Bom, eu só queria voltar aqui um pouco do financiamento de campanha. Acho que todos nós não concordaríamos que o financiamento público ele é importante. Não exclusivamente público, não sei, mas pelo menos parte dele seja público, porque isso é uma forma de você equilibrar a política, né? Equilibrar a disputa política. Por exemplo, como meu colega aqui citou, a questão do acesso à televisão. Nos Estados Unidos, os partidos só vão à televisão se comprarem espaço. Anúncio no Brasil, não. Aqui eles têm dois momentos bem distintos. Eles têm propaganda partidária, que acontece nos anos ímpares, anos que não ocorrem eleições, e no primeiro semestre dos anos pares. Os partidos eles têm 10 minutos ou 5, dependendo do tamanho das bancadas no Congresso, todas as quintas, E eles têm também aquelas inserções de 30 segundos que aparecem no meio da programação. E nos períodos eleitorais existe o horário eleitoral gratuito, que divide o tempo, né, um terço é igualmente entre todos os partidos e dois terços é de acordo com as coligações ou os partidos, né, o número de deputados das coligações. E por que isso é importante? Isso é importante porque democratiza a informação. Se a propaganda, acesso à televisão fosse estritamente privado, vários partidos não teriam acesso à televisão, não teriam forma de se comunicar com o eleitorado e tentar passar a sua mensagem. Se a gente pensar o PT nos anos 80, era um partido pequeno e hoje é um dos maiores partidos. Isso ele conseguiu também, graças, boa parte, ao financiamento público, ao acesso à televisão gratuito que a lei eleitoral garante aos partidos. Quer dizer, ô Felipe, só para fazer um parênteses, gratuito, volto a insistir no que falou o Ribas aqui, entre aspas. O curioso, que você citou o exemplo da situação americana, é que lá, diferentemente do Brasil, a televisão é propriedade privada. Aqui é uma concessão de serviço público, é uma exploração de concessão de serviço público. Então, da mesma forma que as autoridades maiores da República requisitam o horário para falar em cadeia, poderiam requisitar o horário para os partidos políticos em época de campanha e não apenas para fazer proselitismo político em anos ímpares ou no primeiro semestre, aquela coisa que você acabou de dizer, entendeu? E também não é só a discussão do financiamento, é o formato também da campanha eleitoral que aparece nesse financiamento. Então a questão do uso do marketing político. Sim, do custo, isso aí também implica o custo, né? É. Continua aqui. Mas aí não tem como retroceder, né? O marketing ele começou nos Estados Unidos nos anos 50, com Eisenhower. Né, e foi crescendo no Brasil, né? As campanhas de 1970 e anteriores a ela também tinham uma profissionalização das campanhas, mas isso ganha muita força, principalmente a partir da redemocratização com a eleição do Collor, em 89, com o uso intensivo do marketing, que veio para ficar. Isso é algo que é difícil retroceder, a profissionalização da campanha. Hoje em dia não existe espaço para amadorismo. Mas nós podíamos discutir um outro formato de campanha. Por exemplo? Através de debate, fomentar o debate. Debate em campanha, em televisão. Como aqui, por exemplo, esse espaço aqui. Aparecer em debate. Não, eu concordo plenamente. Qual é a principal característica do debate? Né? Ele é igual. As campanhas sempre são desiguais. Os candidatos arrecadam mais, têm maior tempo de televisão, têm maior número, estão na reeleição. Mas no debate, não. Tudo se equilibra. Né? O tempo é igual, não existem diferenças acentuadas entre os candidatos. Eles falam o mesmo número de tempo, falam simultaneamente, são avaliados ao mesmo tempo. Eu concordo que sim, que acho que o maior número de debates entre os candidatos melhoraria consideravelmente a nossa democracia. Agora, os debates, eles são uma iniciativa das emissoras, em acordo com as campanhas eleitorais dos candidatos. Se você tiver o debate institucionalizado, como pretende o professor Ribas aqui, ao invés de você ter campanhas milionárias, com viagens e gastos fantásticos de marketing, você tiver um programa de televisão de uma hora por semana em rede estadual, que é onde você vai precisar, ou em nacional, quando for caso de campanha para a presidência da República, você atende o objetivo de uma maneira mais igualitária, mais, não parece, mais democrática. Como é que seja isso? O problema todo é assim, estabelecer um formato muito rígido, né? Porque o eleitor também, ele... de fato, o PT cresceu graças a algumas inserções, uma série de dispositivos da lei que lhe permitiam esse acesso, né? Mas ele também cresceu porque, de alguma forma, respondeu à sociedade, né? Ele enfrentou o dilema de ser um partido pequeno para se tornar um partido grande. Os eleitores também selecionam, né, a sua atenção. Muitas vezes, tornar obrigatório um debate entre diversos candidatos, alguns dos quais não têm a atenção do eleitor, pode produzir o efeito ao contrário. O eleitor simplesmente desligar, né? Não assistir, né? Então, eu acho que nós ficamos numa espécie de um dilema, porque nós temos partidos. Esse é um fato que nós não podemos esquecer nunca. Quer dizer, achar que todos os partidos vão ter o mesmo espaço é desconsiderar uma trajetória democrática que vem ocorrendo desde as eleições de, pelo menos, 89. Certo. Os partidos, eles existem. Não podemos achar que os partidos que aí estão são partidos produzidos por injustiças, etc. e tal. Precisamos ter uma reforma de zero e tudo e todos vão ter o mesmo tempo. Não é assim. As eleições foram competitivas, né? Então, quem tem um espaço maior hoje, o possui porque obteve uma representação da sociedade. Construiu esse espaço. Eu queria só saber se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar nesse aspecto, porque nós estamos caminhando para o final e eu queria situar uma outra questão, que é o seguinte: qual é a importância, qual a relevância da reforma política nesse contexto mais amplo das ruas, das reivindicações miúdas, dessas reivindicações que nós temos visto, que começa com 20 centavos na passagem do ônibus e vai até o PEC 37, que as pessoas nem sabem direito o que, que é e que acabaram derrotando, né? Mas se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar... Acho que a relevância, Luiz Augusto, é muito grande. Eu acho que a presidenta Dilma Rousseff foi extremamente feliz em associar as manifestações de junho com a reforma política, porque as manifestações, obviamente que não vai dar para aqui fazer uma análise ampla, mas uma das grandes interpretações das manifestações, a gente viu que elas se iniciaram lá pelo movimento Passe Livre em São Paulo e em outros estados, e a partir disso outros coletivos, via novas tecnologias, ingressaram nas manifestações e elas tiveram aquele caráter massivo que nós sabemos. Mas as demandas de bem-estar, transporte coletivo, saúde, educação, tanto que além da questão do passe livre, do transporte, quase as principais cidades do Brasil tiveram redução das tarifas de ônibus. Além disso, a questão da saúde pública, desdobramento das manifestações, e a questão da educação também, desdobramento das manifestações, foi aprovada, está em tramitação a distribuição dos recursos do Royal do Petróleo para a educação. Então, transporte, saúde, educação, o que é? Políticas de bem-estar, né? Políticas de bem-estar. E para que tenhamos um sistema político, né? Concretamente o quê? A Câmara dos Deputados, Senado, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, Prefeitura, Executivo Municipal, Executivo Estadual e Executivo Federal, que articuladamente construam políticas de bem-estar, implementem boas políticas públicas para o cidadão. Para isso precisa melhorar o funcionamento das instituições políticas, o funcionamento das prefeituras e câmaras de vereadores, governos estaduais, assembleias legislativas, executivo federal e congresso nacional. Para isso que precisa a reforma política, melhorar a representação, para que os interesses da maioria da população fundamentem as decisões tomadas pelos governos. Eu seria bem breve. Nós estamos vivendo uma questão que pode parecer óbvia, mas tem que ser colocada de forma patente. Nós estamos vivendo um esgotamento do processo político. O processo político se esgotou e há, obviamente, uma necessidade de se fazer uma reforma política. Essa reforma política também passa no sentido que nós estamos vivendo uma crise institucional. Há uma crise institucional também, se nós não levarmos em conta o papel que o Supremo Tribunal assumiu ao longo desses 20 anos. E esse papel que o Supremo Tribunal Federal assumiu nos 20 anos não estava previsto na Constituição de 88. O que me preocupa, que essas manifestações, por isso, acabem levando o mundo político a tomar decisões assodadas, rapidamente, sem um devido debate, né, que isso possa ocorrer. Por exemplo, eu considero um equívoco, né, uma reforma política via plebiscito, né, porque as pessoas simplesmente não compreendem os temas do debate e algumas decisões levam a outras, né? Por exemplo, uma lista fechada casa bem com financiamento público. Sistema distrital, financiamento privado já combina também um pouco melhor. Ou seja, aí a gente vive essa reforma política no clima de festa junina, né? Olha o plebiscito, é mentira. Olha o referendo, é mentira. E as coisas vão nesse... E as pessoas nem sabem direito o que vem a ser o plebiscito, o que vem a ser o referendo. Exatamente, uma constituinte, é mentira. Ou seja, a reforma política requer debate público, requer amadurecimento, para que as decisões não sejam tomadas e depois, né, levem a um Brasil ainda pior. Quer dizer, na verdade, o que nós estamos passando hoje, o que nós vivemos hoje, esse cenário de hoje, foi traçado em 87. Esse cenário, e ao longo do tempo, veio se... Se esgarçando, como disse. O sistema representativo está em xeque. Essa é que é a questão, quando você falou que a presidenta Dilma aproveitou para jogar a reforma política no clamor das ruas, foi exatamente o momento, isso foi a oportunidade de chegar e jogar essa questão, Marcos, na mesa e para discussão. E esse modelo, que não é de hoje, né? Esse modelo de um presidencialismo de coalizão está limitado, está fracassado. Nós temos que buscar um outro modelo na estrutura política. É que isso também veio em função do erro do Collor. Quer dizer, de eleger um presidente sem qualquer partido, sim, que foi o Collor na redemocratização, e a partir dali teve de se construir. Outro dia eu vi um artigo muito interessante que dizia que quem manda mesmo nessa política é o PMDB. Não é? Quer dizer, é o PMDB desde a ditadura. Que era já, né, a Arena não mandava, quem mandava era o MDB, que tinha a consciência nacional ao seu lado. Mas nós devemos dar o devido crédito ao PMDB, né? Porque, de certo sentido, ele que mantém o equilíbrio, né? Por ser um partido de centro. Né? A política já é muito polarizada, PT, PSDB. Se não existisse um partido de centro forte, como é que seria o Brasil hoje? Seria um clima de guerra, um estilo Venezuela? Acho que o PMDB, nesse sentido, ele ocupa um papel importante no sistema político de manter um equilíbrio, não manter uma ruptura total. Por outro lado, Felipe, o que é o PMDB? Tem 1000 PMDBs dentro do PMDB. Então, isso leva a gente a repensar a importância de que os partidos sejam partidos efetivamente, não sejam empreendimentos, não sejam instituições a serviço de negócios, de empreendedorismos personalistas. Isso precisa mudar. Eu sou totalmente a favor da liberdade partidária, mas as leis que garantem a liberdade partidária estão sendo capturadas por uma liberalidade partidária, por um criacionismo de partidos, que a coisa está impressionante. Nós temos de 31 ou 32 partidos com registro hoje no Tribunal Superior Eleitoral e mais 30 e poucos partidos aguardando registro. Tem cabimento 60 partidos? Há 60 projetos de país diferentes? Ou há um grande anseio de transformar a liberdade partidária em empreendedorismo partidário, business? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, o PMDB, eles são vários PMDBs, porque nós vivemos numa federação. Não podemos, assim, acreditar que nós vamos ter partidos efetivos a partir de uma suposta nacionalização da política, que não corresponde às diversas realidades estaduais. Agora, a Constituição, por outro lado, eu acho que... O Partido Nacional pode existir com realidades estaduais diferentes, que é o caso do PMDB. Por outro lado, eu acho que ter um número excessivo de partidos não é nenhum problema. O problema está na fragmentação da representação no Congresso, o número de partidos efetivos no Congresso. Ter 60 partidos com registro não quer dizer que vão ter 60 partidos no Congresso. Mesmo se tivéssemos, se tiver um partido com um representante, ele não tem peso nenhum. Mas o número de partidos do Brasil é altíssimo, Ivan, é um dos maiores do mundo. O Jairo mesmo fala isso. Pois é, não, e a questão, não tem Câmara dos Deputados. O Jairo que ele está falando aqui é o Jairo Nicolau, só para de pé de página. É, né? Colega nosso. Claro. É quem entende mais dessa coisa de quociente eleitoral, né? Tem estudos sobre isso bastante precisos. Agora, essa questão que vocês estão falando do PMDB é também a questão do PT, é a questão do PSDB. Você tem uma divisão no PSDB, o PSDB do Serra, o PSDB do Aécio, o PSDB do não sei de quem, você tem o PT do Berzoini, o PT do Rui Falcão, o PT que é o PT da Dilma, você tem o PMDB do Temer, que é completamente diferente do PMDB, o Vacareza, que é do PT, foi desautorizado ontem, não fala em nome do partido. Então, ou seja, nós vivemos uma miscelânea que tem a ver muito com esse momento que o país vem passando, pelo qual o país vem passando, né? Quer dizer, eu acho que esse negócio das ruas sacudiu, e acho difícil que o recesso branco decretado agora no meio do ano para se arrumar a casa, que isso consiga, em tempo hábil, arrumar o debate para o segundo semestre. O que vocês acham? Estamos de acordo. Não sei, geralmente mediando qualquer governo é mal avaliado, né? Isso é uma tradição. Né? Meio de ano é um período onde as avaliações são negativas. Não, Fernando Henrique também. Estou falando aí a questão do legislativo em si. Eu acho que nós estamos numa crise de representação, mas não, os partidos estão sendo mal avaliados, não só no Brasil, como no mundo. Isso não implica numa crise de representação política, mas uma redefinição do lugar dos partidos na representação. Né? Os partidos cada vez mais vão sofrer a concorrência de emendas, por exemplo, quando nós falávamos aqui da proposta da OAB. Né? A OAB não é um partido, ela está concorrendo com o partido. Isso é uma tendência não só do Brasil, né? Mas uma tendência mundial onde organizações elas começam a concorrer com os partidos para propor projetos de reforma política. Os partidos deixaram de ter essa centralidade que tinham antigamente. Então, eu acho que a crise de representação, na realidade, é uma crise da representação do papel dos partidos. Agora, nós tivemos recentemente, no Brasil, 1.300.000 assinaturas, que é o suficiente para se apresentar uma proposta, uma iniciativa popular, pedindo a cabeça do presidente do Senado e foi jogado no lixo, isso, tranquilamente. Quer dizer, discute-se ao mesmo tempo a questão do uso do avião da FAB para ir levar o presidente do Senado a um casamento, que no final das contas é o presidente do Senado, mas um outro avião da FAB vai buscar o Papa Móvel lá no Vaticano para trazer para a visita do Papa. Quer dizer, como é que funciona isso? E o Estado brasileiro é laico. Né? E o Estado é laico, mas cada delegacia de polícia tem um crucifixo na parede. Quer dizer, tem esse tipo de contradição. Eu gostaria que nós marcássemos um outro dia para continuar essa conversa, porque o assunto, como eu tinha falado antes, né, mas esse assunto não se explora, não se extingue, né, não se exaure em um programa de 50 minutos. Mas eu quero agradecer a participação de vocês e deixar 30 segundos para cada um se despedir aí. Agradeço a participação, foi muito bom. Nem todos os consensos estão aqui presentes, né? Algumas discordâncias, mas isso faz parte do debate. Ainda, né? Bem. Ainda Felipe, bem. Felipe, você, 30 segundos, rapidinho. Não, também muito obrigado pelo convite. Estou aberto a novos convites. Se quiser venha participar, eu volto aqui. Eu só queria fazer uma correção no começo. Sergipe e Mato Grosso do Sul são os estados que não têm representação feminina. Só queria corrigir para não ficar mal entendido. Tá certo. Você agora, Marcos. Agradeço pela participação e parabenizo a Rádio Nacional, porque, como você mesmo falou, Luiz Augusto, é extremamente importante que haja fóruns de debates políticos para que a população possa entender melhor a política, ter mais subsídio para tomar suas escolhas, suas decisões. Legal, professor Ribeiro. Eu agradeço a oportunidade dada pela Rádio Nacional e acho essa oportunidade importante na medida que a essa mesa nós tivemos linhas de pensamento tanto da área de ciência política, da área de direito, e através desse processo interdisciplinar é que nós vamos encontrar as soluções necessárias. Ok, muito obrigado a você que acompanhou o nosso debate. Obrigado aos participantes também. O Tema Livre fica por aqui. Amanhã, às 10h05, nós estamos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.